Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você pode sentir nessa manhã? Diga algo especial de Deus aqui. Queridos, a gente tem que tirar os olhos do mensageiro. A gente tem que tirar os olhos desses dias do homem, das coisas humanas. Sabe, nesses dias Deus, Ele quer redefinir as nossas expectativas. Ele quer afinar o nosso foco. Deus, Ele está trabalhando de dentro para fora em nós. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não percebemos, mas são as pequenas distrações, as pequenas coisas roubam a nossa adoração. Até mesmo quando você chega aqui pela manhã, quando o nosso olhar não está 100% nele, isso faz com que a nossa adoração, com que o nosso tempo aqui, ele seja diluído na presença de Deus. Sabe, eu creio que nós viveremos dias onde o que menos vai importar é quem está pregando, meu irmão. Onde o que menos vai importar é quem está tocando ou quem está cantando. Porque nós vamos entender o que é termos os nossos olhos 100% no Senhor. Aleluia. Porque tudo pertence a Ele. Porque esse culto é para Ele. E sem a presença dEle, nada faz sentido aqui. Sabe, eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como tem sido os seus dias. Mas para mim, as últimas semanas, elas têm sido semanas de muitos conflitos, semanas difíceis. A começar que você de repente vai dormir, tudo bem, quando você acorda no dia seguinte, de repente o seu rosto está paralisado. E a gente tem uma conferência começando, mensagens que Deus colocou dentro de você, que estão queimando dentro de você, que você fala assim, cara, eu preciso liberar isso. E eu falo assim, cara, eu até vou para o hospital, mas eu só vou depois de derramar isso. Me deixa vivo até lá, Senhor. E o incrível é como todas as coisas elas vão gerando em você ensinamentos. Porque, às vezes, quando eu levantei assim, eu ia, orava, voltava, vou para o espelho agora vai estar 100%. E continuava lá da mesma forma. E aí eu falei assim, então eu preciso discernir o que Deus quer me ensinar nesse tempo. Então você começa a refletir sobre algumas coisas e permitir que o Espírito Santo te guie a um entendimento. E uma das coisas que você vai entendendo, que nem eu, por exemplo, no meu caso, é que, cara, em nenhum momento eu consigo esquecer disso. Porque temos incômodos, que nem agora eu estou pregando aqui e dói aqui o meu maxilar para eu poder falar. Então eu não consigo esquecer que eu estou assim. É como se algo me lembrasse toda hora assim. E aí eu começo a entender que isso que é foco. Quando está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é como uma coisa dia e noite te lembrasse o tempo todo, a ponto de você falar, cara, eu não vou esquecer disso. E aí chega a sua semana, são muitos compromissos, muitas coisas acontecendo. Depois da conferência, na segunda-feira, o pai da Carol faleceu. E muitos de vocês em conflito. E às vezes você fica ali na sua mente, você fala assim, cara, eu tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver. E agora apareceu na minha vida mais ocupações. Aí você fala, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no fisioterapeuta. E sabe quando você está fazendo coisas, e as coisas não têm produtividade na sua vida? Não sei quantos já se sentiram assim. Cara, você quer me matar? É eu ver que a minha vida ela está sem produtividade. Então a sua mente ela começa a ficar a mil. Mas é incrível como os conflitos, eles vão gerando coisas em você. Eles vão gerando aumento de fé, aumento de unção, aumento de entendimento, aumento. Eu creio que essa manhã é uma manhã de aumento para você. Porque esse é o meu conflito e você tem os conflitos de você, seus. A gente tem a Carol, ela perdeu um pai, meu irmão. Qual é o seu conflito? Quais são as crises no seu casamento? As crises interiores? As dúvidas? Para falar a verdade para você, eu não sei como foi a sua semana. Mas eu sei que a minha semana foi uma semana difícil. Fala para a pessoa que está do seu lado, como foi a sua semana? E aí Deus começou a me mostrar assim, falou assim, filho, o que você precisa nesses dias é refinar o seu foco. Eu não sei, cara, eu sou um cara muito dinâmico, então eu abro 8 janelas no computador, falo no celular e dirijo. E como ao mesmo tempo no carro. E eu acredito que existem temporadas na sua vida que você consegue gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo. Mas existem temporadas na sua vida que você precisa deixar todas as coisas e se dedicar a uma só coisa. E isso é refinar o foco. Existem temporadas na sua vida que se você ficar ocupado demais, me entenda. Se você ficar ocupado demais, isso pode te descarrilhar daquele que é o destino de Deus para a sua vida. Existe um destino de Deus sobre você. Existe uma palavra te esperando. Aqui em Gênesis, no capítulo 24, versículo 56, diz assim: mas ele disse, não me detenha. Diga, não me detenha. Diga, mas ele disse, não me detenha. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu Senhor. Diga, não me detenhas. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos nos despedir e eu voltarei para o meu Senhor. Cara, deixa eu te explicar um pouquinho o que está acontecendo. Abraão está velho, ficou viúvo já. Sara morreu. E Abraão está preocupado. Por quê? Porque ele precisa casar Isaac. E ele está morando em um lugar estrangeiro, está morando em Canaã. E ele está falando assim: olha só, eu não queria que o meu filho casasse com uma mulher estrangeira daqui, mas eu queria que o meu filho casasse com uma mulher da nossa parentela. Então ele chama o servo dele, o servo mais antigo da casa. Aqui não fala o nome, mas nós acreditamos que seja Eliezer, o Damasceno. E ele fala assim: olha, põe a mão aqui embaixo da minha coxa e jura para mim que você vai até a minha terra e vai trazer uma esposa para o meu filho. Ah, mas e se ela não quiser vir? Se ela não quiser voltar comigo? Se ela não quiser, você fica livre do seu juramento. Mas você precisa jurar para mim que vai fazer isso. E ele falou: eu juro, meu Senhor. Então ele vai. Eu não sei se você consegue entender, meu irmão, mas a distância mais ou menos entre Canaã e a Mesopotâmia, que é o lugar onde Eliezer foi, em linha reta no mapa, é mais ou menos 750 quilômetros em deserto. Alguns historiadores acreditam que o caminho ali era cerca de 1.300 quilômetros num camelo, em condições terríveis. E ele vai para aquela jornada, não só com a missão de ir, mas com a missão de ir e voltar. E eu começo a ver algumas coisas interessantes, porque quando ele está indo, ele fala assim: Senhor, olha, a hora que eu chegar lá, eu vou parar com os meus camelos. E a mulher que me der água para beber, e falar assim: eu vou dar água também para os seus camelos, essa é a mulher que o Senhor escolheu. E olha que bacana, meu irmão. Por quê? Porque quando você está focado, você consegue estar atento aos sinais que Deus te dá no meio da jornada. Mas quando você está distraído, você não percebe. Às vezes Deus pode estar na sua frente, mas você está tão distraído, você está tão cego, que você não percebe os sinais que Deus está te dando. E quando Eliezer chega lá, o que acontece é exatamente isso. Rebeca vem e dá água de beber a ele, aos camelos, e ele fala assim: de que família você é? E ela fala: eu sou filha de Betuel, que era o irmão de Sara. E ele fala: uau, é você mesmo, me leva para sua casa. E Eliezer chega lá e fala assim: olha, o meu senhor vai morrer, e ele é muito rico, né? Já vai mostrando os dotes, o currículo ali. Ele fala assim: ó, o cara é milionário, ele é dono da terra, e ele só tem um herdeiro. Será que você não daria sua filha para casar com ele? Até eu, que sou o pai mais bobo do universo, falou: opa, claro. Betuel falou: cara, isso daqui é de Deus, Deus está nesse negócio. E aí, olha que interessante. Betuel fala: pode levar minha filha, ela vai casar com Isaac. Só que eles dormem, e quando chega no dia seguinte, Eliezer se levanta para ir embora. Então chega Labão e fala assim: ô Eliezer, cara, fica mais uns dias aí para a gente se despedir da menina. Tem algum problema nisso, meu irmão? Mas quando você está em uma jornada, quando você está no meio de um destino, talvez parar no meio do caminho pode roubar o seu foco e pode te fazer descarregar daquele que é o destino de Deus para a sua vida. Então, quando Labão fala isso para Eliezer, ele responde. Vamos ler todos juntos aqui o versículo 56. Mas ele disse: não me detenha. Diga, mas ele disse. Diga, mas ele disse. Não me detenha. Amém. Cara, essa palavra, ela entrou no meu espírito assim. Eu nunca mais vou esquecer dela. Não me detenha. Nesses meus dias de conflito, a palavra que Deus me deu foi essa: não me detenha. Aí você pode falar assim: mas pastor, cara, o que isso tem a ver? Eu não estou entendendo. Deixa eu te falar uma coisa. Então deixa eu trazer a revelação para você dessa mensagem. Cara, Abraão aqui é o pai. Diga: Abraão é o pai. Eliezer sou eu e é você. O servo de Deus. Quem são os servos de Deus? Então Deus te dá um destino. Deus te coloca numa jornada. Amém? Diga: para a minha vida é uma jornada. Diga: o Pai me deu um destino. Só que a sua jornada, o seu destino, a sua caminhada não é uma caminhada fácil, meu irmão. Porque toda palavra que é liberada sobre a sua vida atrai um conflito no mundo espiritual. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por quê? O diabo, ele se opõe quando uma palavra é liberada sobre a sua vida. Porque ele tem medo do seu destino. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa entender, meu irmão, que no mundo espiritual, quando existe uma oposição, nós precisamos nos posicionar como Eliezer e dizer: não me detenhas, eu não vou sair da minha jornada, eu não vou sair do destino que o Pai me deu. Por quê? Porque nós temos uma cultura de resultados. E quando na nossa vida uma coisa não sai da forma como nós estamos esperando, a nossa tendência é sair do caminho, é mudar o foco. Por quê? Porque nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a falta de foco te tira do destino de Deus para a sua vida. E é por isso que Deus, ele te trouxe aqui nessa manhã. Por quê? Porque o nosso problema nesses dias tem sido as distrações, tem sido a nossa falta de foco em relação à palavra que Deus te disse. Ah, pastor, mas Deus falou, cara, a palavra que está sobre a sua cabeça, ela traz um conflito no mundo espiritual. E você precisa se posicionar. O que que o Samuel estava falando aqui domingo passado? Sobre posicionamento. Diga: sobre posicionamento. Diga: posicionamento. Nós precisamos se posicionar em relação a quê? Em relação à palavra. O que que a pastora falou aqui domingo retrasado? Sobre a palavra. Só que às vezes a palavra é liberada sobre a sua vida e você não consegue discernir, e você não se posiciona, e algo dá errado, e você fala assim: acho que eu não estou no caminho certo. Porque as distrações, sabe o que elas fazem? Elas dividem a sua mente. Elas dividem os seus pensamentos. E ao invés de ter uma mente ocupada com a palavra, você tem uma mente ocupada com um monte de pensamentos que não estão vindo da parte de Deus, meu irmão. Quem já ouviu a expressão aqui, olha, hoje eu estou com a cabeça cheia. Agora imagina se a sua cabeça estivesse cheia de uma só palavra, de uma só voz, a voz de Deus. Imagina se a sua cabeça estivesse cheia de uma voz. Olha, vai lá, pega uma esposa para o meu filho e volta. Olha, vai lá e volta. Imagina se a sua cabeça estivesse cheia só do destino que o Pai colocou em você, meu irmão. O que está escrito lá em Josué 1? Olha, medita na minha palavra dia e noite, noite e dia, medita. Não deixe de meditar nesse livro, medita nele, noite e dia. Não se desvie dele nem para a direita, nem para a esquerda. Tudo que estiver escrito nesse livro, faça, guarde. Por quê? Porque eu vou estar com você, eu vou estar com você nessa jornada. Agora sabe o que acontece, meu irmão, quando vem a luta, a gente esquece disso, a gente esquece da palavra, a gente sai da nossa posição, a gente é roubado pelas distrações e a gente é descarrilhado do nosso destino. É por isso que hoje, meu irmão, aquilo que nós precisamos é refinar o nosso foco. Fala para o seu irmão, é tempo de refinar o seu foco. Tem uma jornada para você, tem uma jornada para mim. Na vida os problemas sempre vão existir. Sempre haverão problemas. Quem te vendeu um evangelho que você não ia enfrentar problemas, te enganaram. É que nem aqueles vendedores de plano de celular. Porque essa daqui é 4G e essa daqui pega. Acho que tem uma antena dentro da loja que assim voa, faz o download. Mas quando você sai da loja, não tem sinal pra pôr. Os caras estão te enganando. Aí eles entram dentro de uma salinha assim, se escondem. Cadê o cara que me vem? Tá lá escondido. Não. Chama a polícia. Então às vezes venderam para você esse evangelho. Aí você vem aqui na igreja, começa a empolgação. Oh, glória. Agora eu sou de Jesus. Agora não tem mais problema. Cara, mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Os problemas sempre estão presentes. E ainda existem situações na sua vida de problemas extremos. Sabe aquele problema que é pior que o problema? Sabe ou não? Problema assim, tipo, cara, furou meu pneu, bateu no carro, discute com a minha esposa, né? Não tem dinheiro para pagar essa coisa. Esses problemas cotidianos, não é verdade? Atrasou uma conta de luz, repata a outra aqui. Aí repata duas de água, deixa uma de luz. Isso daí é. Agora, tem problema que é o extremo. É ou não é? É tipo assim, você está no avião e ele começa a cair. Cara, agora é o extremo. E a gente precisa discernir algumas coisas, meu irmão. Por quê? Porque são os momentos mais extremos da sua vida, aonde você vai viver os maiores aumentos de Deus dentro de você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 14. esses caras que vêm reclamando de celular. Versículo 12 diz assim: os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Diga, depois foram contar isso a Jesus. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar. E o que aconteceu depois? As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Amém. Algum tempo atrás, o Senhor estava ministrando e ele estava falando sobre solitude. E um pastor, agora não lembro o nome, ele tem uma frase muito legal, que ele diz que solidão é a palavra que expressa a dor de estar sozinho, mas solitude é a palavra que expressa a glória de estar sozinho. E existem muitos momentos na nossa vida que estar sozinho vai te ajudar a refinar o foco, para que você não descarrile daquele que é o destino de Deus para a sua vida. Deixa eu te contextualizar aqui com essa passagem. Cara, João Batista acabou de morrer. Vocês sabem o que aconteceu com ele? Herodes mandou decapitar João Batista. E os caras sepultaram João, os discípulos dele, e vieram contar isso para Jesus. Agora, você pode falar, até então normal. Não, cara, não é normal. João, você sabe quem que era João? Quem que era João? O cara que anunciou Jesus. João foi o cara que Jesus falou sobre ele: olha, nunca existiu um profeta como João Batista. Mas muito mais do que isso, quem mais era João? João era primo de Jesus. Era alguém com um significado afetivo para Jesus. Então você imagina assim: Jesus está lá na pegada, orando pelos enfermos, curando as pessoas, expulsando o demônio e tal, está ali todo dia. E aí chega os discípulos de João e falam assim: Jesus, a gente precisa te contar uma coisa. João morreu. Cara, não é uma notícia comum. Tanto que, se você perceber, o que Jesus faz imediatamente? Ele larga tudo. Ele pega um barco e vai para um lugar onde ele possa ficar sozinho para orar. O que a multidão faz? Segue ele a pé. Certo? Jesus, vendo a multidão, o que ele faz? Ele fica com compaixão das pessoas, ora por eles, cura alguns enfermos, né? Ele vai lá no domingo, prega, e ele acabou de pregar, o que ele faz? Faz a mesma coisa. Então ele recebe a notícia, sobe para orar, desce, prega por compaixão da multidão, e depois ele volta para o mesmo lugar para ficar sozinho. Agora eu pergunto para você: por que Jesus fez isso? Por que que num momento de crise, Jesus deixa todas as outras atividades, curar os enfermos, expulsar os demônios, pregar o Evangelho? Cara, pregar o Evangelho não é importante? Sim ou não? Jesus para de pregar. Curar os enfermos não é importante? Sim ou não? Jesus para. Jesus deixa as outras ocupações e vai para um lugar só, para a presença do Pai. Diga, presença do Pai. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus estava refinando o foco dele. Porque quando nós temos que refinar o nosso foco, sabe o que nós precisamos fazer, meu irmão? Nós precisamos sair do meio das vozes e ouvir a única voz que é importante para os nossos ouvidos. É por isso que quando uma notícia ruim chega, qual que é a primeira coisa que você faz? Eu preciso resolver isso. É ou não é? Mas quando uma notícia ruim chega, a primeira coisa que nós deveríamos nos fazer era nos separar e refinar aquele que é o foco de Deus para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando a gente experimenta alguns dos maiores desafios na nossa vida, são nesses momentos que Deus está querendo tirar de dentro de você aquilo que existe de melhor que Ele. Desculpa, gente, esse microfone. Aquilo que Ele plantou de melhor dentro de você. Para Jesus, não estava fácil. Cara, cortaram a cabeça de João Batista. Então você imagina assim, ele pensando assim: olha, se mataram João assim, imagina como vão me matar. Então ele sobe no monte e fica: cara, eu vou sofrer. Vai ser pronto. Daqui para frente vai ser terrível. E eu não posso perder o foco. Eu não posso agora ficar ocupado com muitas coisas, mas eu tenho que estar ocupado com uma só coisa. Então Jesus, ele vai ali, ele refina o foco. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando você está ocupado demais, você não sente dor. E tem gente que foge da dor se enchendo de ocupações. Vou repetir para você: tem gente que foge da dor se enchendo de ocupações. Então, quando tem alguma coisa te incomodando, te atrapalhando, quando tem gente que tem problema no casamento, a pessoa vai lá e se afoga no trabalho, se enche de ocupações, está com conflito, se enche de ocupações. Por quê? Porque a gente quer fugir da dor. A gente quer anestesiar a dor. Só que deixa eu te dizer uma coisa: a dor não é o problema principal na nossa vida, meu irmão. A dor é só um sintoma externo de um problema interno. E deixa eu te dizer que se você ficar anestesiando a dor, talvez você não vai encontrar o problema que você precisa encontrar e vencer dentro de você. Só que você quer anestesiar a dor na sua vida, se enchendo de ocupações. Então é muito fácil: você levanta, acorda e vai lá e toma banho e é aquela correria e sai para lá e sai para cá, e você vai se ocupando de coisas, tentando anestesiar a dor. Só que você está atrapalhando o desafio que Deus, Ele está te colocando dentro dele para gerar algo novo dentro de você. Porque deixa eu te dizer, esse deserto não é para você ficar nele, não é para te matar, mas é para você sair dele em triunfo. Deus só nos guia para um deserto quando do outro lado tem uma terra prometida nos esperando. Mas qual que é o problema? Você tem medo da dor. semana eu fui aplicar um medicamento na veia, meu irmão, e eu quase desmaiei. Porque a gente tem medo da dor. Só que qual que é o nosso problema, meu irmão? Por causa do medo, nós não enfrentamos aquilo que nós temos que enfrentar. E aquilo que precisava ser gerado dentro de você, no meio daquele conflito, não foi gerado. Por quê? Porque ao invés de você vencer a dor, você anestesiou aquela dor. Então sabe o que eu vejo? Jesus sobe aqui no monte, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava peneirando. Ele fala, deixa eu ver aqui, tem muitas coisas, muitos pensamentos, muitas ideias. Então eu vou subir aqui para a montanha, eu vou peneirar. Eu sei que eu vou enfrentar, eu sei que eu vim ao mundo para morrer aqui nesse mundo. Mas eu tenho que ter certeza, meu irmão. Eu tenho que ter certeza que eu estou confiando em Deus, mesmo em meio a esse mistério, a tudo isso que eu não estou entendendo na minha vida. Então é para isso que Jesus, ele sobe na montanha. E eu sinto que nós estamos passando por esse momento, por essa temporada na nossa vida, onde nós precisamos refinar o foco. Eu não sei especificamente para onde Deus está te levando, eu não sei especificamente qual é a temporada da sua vida, mas eu sei a temporada da minha vida, e eu tenho uma palavra para você, é tempo de você refinar o foco. Por quê? Porque Deus, ele quer dizer algo para você nesses dias. Agora, para refinar o foco, você precisa paralisar outras atividades que estão te roubando daquilo que Deus quer te gerar dentro de você nesses dias. Sabe o que eu vejo dentro desse contexto? Que Jesus sobe na montanha, e quando ele desce da montanha, sabe o que a Bíblia diz? Que todas as pessoas que tocaram em Jesus foram curadas. Antes, diz assim, ele curou alguns enfermos. Mas quando ele desce da montanha, todas as pessoas foram curadas. Deixa eu te dizer, você vai refinar o foco no meio do conflito. E quando você sair desse conflito, um poder maior estará sobre a sua vida. Porque nesses dias Deus, ele está gerando um aumento de nível. Porque Deus te deu uma missão, Deus te deu um destino. E a autoridade, ela vem com a missão. Mas o poder, diga comigo, o poder de Deus, a unção, só vem através de um encontro com Deus. Eu estou aqui nessa manhã para falar para você, meu irmão, aquilo que eu tenho feito nesses dias. Eu estou refinando o meu foco. Eu estou removendo as minhas ocupações. Eu estou deixando algumas atividades de lado. E eu estou me agarrando a esse momento. Porque quando você sofre perdas, quando a sua fé está sendo desafiada, você tem que se agarrar a esse momento. E você não pode fazer uma coisa na sua fúria, na sua carne, mas você tem que dar uma resposta em Deus. Então você tem que olhar para o seu momento. E você tem que dizer: Jesus, glorifica o seu nome nessa situação. Porque não é sobre mim, não é para que eu me sinta bem, mas é sobre o nome dele. É por isso que Eliezer disse para Labão: não me detenhas, não me detenhas. Agora que eu obtive êxito na minha missão, eu preciso continuar, eu preciso ir até o fim. E essa é uma palavra rema para as nossas vidas. Talvez você chegue aqui e você fale: Deus, sobe comigo, me dá uma direção. E Deus está falando com você, Deus está falando: olha, refina o seu foco. Olha, tempo extra com Jesus nesses dias. Tempo extra com a palavra. Tempo extra no seu relacionamento com Deus. Tempo extra de oração. Refina o foco. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando um ladrão ele é encontrado, ele precisa devolver 7 vezes mais do que aquilo que ele roubou. Aquilo que o diabo ele tenta subtrair de nós no meio de um conflito, ele vai ter que devolver 7 vezes mais. Eu quero te dizer que esses conflitos que você está passando, eles vão gerar aumento na sua vida, aumento de unção, aumento de poder. Quando Jesus desceu do monte, ele estava cheio de uma unção maior, cheio de um poder maior, porque é isso que Deus faz no meio dos conflitos. Ele te empodera. Ele derrama a unção. E o que está escrito em Isaías 10? Que o jugo será quebrado pelo poder da unção, meu irmão. Qual que é o jugo que está te aprisionando? Qual que é o jugo que está te oprimindo? Você quer que esse jugo seja quebrado? Sabe como que o jugo será quebrado? Através da unção, meu irmão. Você quer refinar o foco? Então você sabe como fazer isso. Para a gente terminar aqui, Lucas capítulo de número 4. Sabe, meu irmão, a gente precisa refinar o foco. Ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida, que tem poder para desatar a sua vida, para destravar você. Existe uma guerra no mundo espiritual. Sabe, a gente tem um culto aqui por semana, onde a gente se reúne todo mundo junto. Se você não consegue vir um culto por semana, você muitas vezes fica 2 semanas sem ouvir uma palavra. E sabe-se lá se você tem maturidade para no seu dia a dia com Deus estar fundamentado em uma verdade. Muitas vezes, a gente só tem esse momento para se dedicar a Deus. E aí, a gente vai, e no sábado, a gente vai dormir muito tarde. E a gente chega aqui um caco, um balaço. E você está aqui me ouvindo, mas você está tão cansado, a sua mente está dispersa. E você não consegue entender a palavra. Sabe o que é isso? É falta de refinar o foco. Porque quando você está focado, você está ali naquilo, concentrado. Porque aqui pode estar a resposta de Deus para a sua vida, cara. Deixa eu te falar, você levanta para ir lá beber uma água, no culto, não tem problema nenhum, irmão, a gente é livre. Mas às vezes que você foi lá beber água, a palavra que você precisava não pode ter sido liberada. A gente anda muito disperso. A gente anda muito displicente, meu irmão. Sabe por quê? Porque a gente é guiado por leis, por regulamentos. Quando você está indo na estrada e tem um radar, o que você faz? Você freia para você não tomar multa. É ou não é? porque você está sendo guiado por coisas externas. Então a gente quer que chegue no domingo e a gente recebe uma receita, e aquilo vai mudar a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa, se você entender o que é refinar o foco, isso vai mudar a sua vida para sempre. Agora são os detalhes, é no dia a dia que você vai refinar o foco. É quando você pega o seu celular na hora de dormir, e ao invés de você colocar na internet, no Facebook, no WhatsApp, ou até num joguinho que você fica ali jogando, você abre na Bíblia. Você coloca uma mensagem para você ouvir. Você lê as escrituras antes de dormir e você fala assim: Deus, fala comigo. Então você vai dormir cheio da palavra. E quando você acorda, você lê as escrituras. Isso é refinar o foco. E você fica falando: Deus, fala comigo. Deus, me dá estratégias. Cara, nós precisamos nos levantar como Eliezer e dizer: olha, não me detenhas. Em Lucas no capítulo 4, leia comigo por favor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao... Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo. Fala: cheio do Espírito Santo. Diga: foi levado pelo Espírito ao deserto. Você lembra desse contexto? Jesus é batizado, vem um pombo, pousa sobre ele, certo? Jesus está cheio do Espírito Santo. Então, quando ele está cheio, ele é levado para o deserto. Diga: quando ele está cheio, ele é levado pelo deserto. Diga: ele primeiro é preenchido e depois ele é levado para o deserto. Eu acho as coisas de Deus assim, sobrenaturais. Por quê? Porque às vezes você pensa assim: agora que eu estou cheio do Espírito Santo, Deus vai me levar para o meio da multidão. Não. Deus, ele guia Jesus cheio do Espírito Santo para o deserto. Quem quer ser liderado pelo Espírito Santo nesses dias? Deixa eu te fazer uma pergunta: e se o Espírito Santo te levar para o deserto? Você está disposto a ir? Você está disposto a ser liderado pelo Espírito Santo? A despeito de todas as coisas que possam acontecer com você. Sabe, a gente vive um cristianismo que a gente fala assim: ah não, pastor, não fala comigo de deserto, pelo amor de Deus. Eu não quero nem saber no deserto. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus, ele nos criou para triunfar. Amém? Diga: eu nasci para triunfar. Diga: porém, não existe triunfo sem uma batalha. Diga: para eu triunfar, eu preciso batalhar. Quando você estiver no meio de uma batalha, você precisa se lembrar das Escrituras. O que diz lá no Salmo 23? Que o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Então imagina você no meio de uma guerra, você está lá numa guerra, é rifle, é granada. Acordou aí? Aí Jesus vem e fala assim: pronto, filho, cheguei. O que que a gente vai fazer? Vamos preparar uma mesa e vamos comer. No meio da guerra, sim, na presença dos seus adversários, eu preparo uma mesa para você, filho. Na presença dos seus adversários, eu tenho um lugar de intimidade para você. Sabe por quê? Porque no meio da guerra o diabo quer que você seja consciente do diabo. Mas no meio da guerra, eu preciso ser consciente do quê? Da palavra de Deus que está sobre a minha vida. Ah, pastor, a guerra, ela vem com o objetivo de te distrair. Ela vem com o objetivo de te roubar o foco. Mas às vezes você pode falar assim: olha, eu não estou entendendo esse momento na minha vida. Mas aqui no meio dessa guerra, eu tenho uma oportunidade de viver um novo nível de profundidade, de intimidade com Cristo, que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A mesa que Jesus prepara na presença dos meus inimigos é um lugar de intimidade no meio da guerra que eu não tenho acesso em outro lugar na minha vida. Existem lugares da minha vida que eu só tenho acesso no meio da guerra. Existem coisas que são geradas em nós que só são geradas no meio da guerra. É por isso que até a guerra, até os conflitos, eles têm um propósito na nossa vida, meu irmão. Agora, a gente precisa entender. Por quê? O que está escrito lá em Hebreus? Pela fé entendemos. Diga, fé, fé. Precede o entendimento. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer entender primeiro para depois crer. Não, cara, não funciona assim. Primeiro você crê e depois vem o entendimento. Deus vai garantir que no seu jardim duas árvores estejam plantadas. A árvore do alimento que Deus te dá e a árvore do alimento que o diabo quer te dar. A árvore do alimento que é verdadeiro e a árvore do alimento que é falso. Porque você precisa escolher qual é o fruto que você vai comer, meu irmão. Quando Adão cai, você lembra o que aconteceu? Ele questiona o que Deus disse. Agora, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo questiona a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Eu começo a pensar em algumas coisas. Quando Jesus está aqui no deserto junto com o diabo, antes disso, o que tinha acontecido? O Pai tinha liberado uma palavra sobre a vida dele, certo? Sim ou não? Eliezer recebeu o que de Abraão? Uma palavra sobre a vida dele. Você recebeu sobre a sua vida o quê? Uma palavra sobre a sua vida. O que o Pai disse para Jesus? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. O diabo vem para combater o quê? A palavra. Ele fala: se você é o filho. O que o Pai disse? Esse é o meu filho. O que o diabo disse? Se você é o filho. O que o diabo quer combater? A palavra que saiu da boca do Pai. Existe uma palavra sobre a sua vida. Agora você começa a entender comigo que toda palavra, ela atrai um conflito no mundo espiritual. O diabo está lutando com aquela palavra. Por quê? Porque ele tem medo do seu destino. O diabo fala assim: cara, eu não posso deixar Jesus sair do deserto, porque se ele sair daqui eu estou perdido. Eu não posso deixar ele descer da cruz, porque se ele descer da cruz eu estou perdido. Mas, meu irmão, nada pode parar a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus morreu e ele ficou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por quê? Porque Jesus é a palavra viva, o verbo se fez carne. Nada pode parar a palavra de Deus sobre a sua vida. Então Deus liberou uma palavra sobre qual que é o problema? Quando o diabo vem no seu deserto e ele fala assim: se você é o filho de Deus, então vence essa luta. Aí você fala: cara, acho que eu não tenho força para isso. Então você deixa de confiar na palavra que Jesus disse. Você começa a confiar na palavra que o diabo está dizendo para você. Então você deixa de comer da árvore da vida e começa a comer da árvore mentirosa. E o poder da palavra é anulado dentro de você. E aquilo que é inferior se sobrepõe àquilo que é superior. Por quê? Porque você acredita mais nas mentiras do diabo do que nas verdades que Deus tem para dizer a seu respeito. E Deus, ele faz questão que no seu jardim tenham duas árvores. Você fala assim: mas pastor, por quê? Porque a escolha é sempre sua, meu irmão. Se você vai ouvir Deus ou vai ouvir o diabo, a escolha é sua. As decisões mais simples da vida, a escolha é sua. Cara, eu vejo Jesus chegar, Edson, para o cego Bartimeu. Ele fala assim: cara, o que você quer que eu faça? Parece uma pergunta tola, não parece? Talvez se Bartimeu fosse aquele Saraiva lá, né? Tolerância zero, e falar: oh, que eu quero que você faça? Eu quero que você dê licença para eu passar. Não, mas o cego fala para Jesus: eu quero ver. Porque as decisões mais simples da vida, a escolha é sempre sua. Você só vai ver se você quiser ver. O paralítico no tanque de Bethesda, João 5. Você quer ser curado. Cara, parece óbvio, não parece que não. Mas é você que vai decidir se você vai ser ou não. Você que vai decidir se você vai se alimentar da palavra de Deus ou da palavra que o inimigo está lançando em forma de pensamentos na sua mente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existem muitos pensamentos aí que estão te tirando do destino que Deus tem para a sua vida. A sua cabeça ainda cheia de caraminholas, meu irmão. E Jesus responde para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala para o seu irmão: de que árvore você vai comer? Sabe, quando alguma coisa está errada na sua vida, qual que é a primeira coisa que você pensa? O que eu estou fazendo de errado? Eu estou em pecado. Quem já pensou assim? Você está comendo da árvore do diabo. Porque tem sempre conflito, é sinal de que você está no lugar errado. Às vezes você está no conflito e você está exatamente no lugar que Deus queria que você estivesse. Em 1 Samuel 11, 12, Davi adultera com Betseba. Quantos conhecem essa passagem? Sabe o que diz nas escrituras? Diz assim: durante a primavera, quando os reis saíram à guerra, Davi ficou em casa. Olha que curioso. Os reis iam para onde? Para a guerra. E Davi ficou aonde? Onde que é mais seguro? Em casa ou no meio da guerra? Em casa. Só que não. Em casa, Davi olha na janela, vê Betseba, fala ulalá, tal, né? Ulalá é francês. Tal. Quem que é essa mulher? Chama ela aqui, deita com ela, engravida ela, manda matar o marido dela. E o cara se perde. Por quê? Porque ele estava no lugar errado e na hora errada. Para Davi, no meio da guerra, seria mais seguro para ele do que na sacada do palácio dele. Às vezes você fala assim: Deus, mas por que eu estou no meio dessa guerra? Cara, é no meio do conflito que Deus vai tirar de dentro de você aquilo que você tem de melhor. Porque dentro de você existe algo que precisa ser liberado nesses dias, meu irmão. Então nem sempre quando você está num conflito, pensa assim, qual que é o pecado? O que eu fiz de errado? Não, não, não, não, não, não. Quando você estiver no meio de um conflito, entenda. Tenha discernimento. Por quê? Porque se você estiver no meio de um conflito e você se posicionar, você vai falar assim, Deus, em nome de Jesus, eu estou no meio dessa guerra aqui, é para triunfar, então libera aumento, aumento de unção, aumento de poder, libera, e você vai entender, você vai começar a orar, você vai começar a gerar isso, e você vai ver que você vai sair do deserto muito mais poderoso do que você entrou nele. Cara, sempre foi assim na minha vida. E sempre vai ser assim na nossa vida. Nos momentos mais difíceis da sua vida, preste atenção, são os momentos onde você vai viver as suas maiores experiências com Deus. Nós precisamos descobrir a força da palavra que a gente carrega dentro de nós. Cara, você precisa descobrir a força da palavra que está sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre você, Eliezer do Damasceno. Sabe, quando a Luísa passou por uma enfermidade no rim, a cada dia que eu ia para o hospital, as notícias eram piores. Um dia a médica olhou para mim e falou assim, pai, é pior do que eu imaginava. Mas cara, naqueles 6 meses de 2008, foram 6 meses que Deus me levou a um lugar maior de profundidade que Ele não me levou em outro tempo na minha vida. Sabe, eu quero você passar dias com a sua filha no hospital e ela olhar chorando para você e falar assim, pai, me ajuda, e você não poder fazer nada. E durante 6 meses você não abrir a boca para falar assim, Deus, mas por quê? Sabe o que eu fazia naquele hospital? Eu adorava a Deus dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Ah, pastor, mas e se precisar ir para a cirurgia? Pode ir. E se Deus quiser levar minha filha? Pode levar, meu irmão. E se Deus quiser me levar? Pode me levar. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a gente precisa entender algo no nosso espírito, meu irmão. Deus está gerando algo dentro de você no meio do seu conflito. Um dia, quando a Luísa era bem pequenininha, a pastora sentou comigo no sofá e falou assim, amor, eu tenho uma má impressão de que a Luísa vai morrer. Ai, que é nossa filha. Eu falei assim, amor, senta aqui, vamos orar. Vamos entregar nossa filha para Deus hoje. A gente já entrega hoje para Ele, porque já está na mão dEle. Às vezes eu estou no avião com o pastor e começa a tremer, e começa a chacoalhar e tal, não sei o quê. E ela começa a ficar com a mão gelada. Eu falo, Senhor, estamos prontos aqui. Está na hora. Charabassuere manás. Mas sabe o que aconteceu? Em dezembro de 2008. A gente entrou no consultório para marcar a cirurgia da Luísa. E para a glória de Deus, ela está aqui até hoje, ela não teve mais nenhuma infecção, ela não tomou mais nenhum remédio, ela está curada, ela está restaurada. Foram 6 meses. Mas foram 6 meses onde Deus liberou o aumento. Deixa eu te falar desse conflito, dessa guerra que você você está passando, Deus vai gerar um mérito em você. Você vai se mover e se levantar numa unção maior, em um poder muito maior. Você precisa discernir o propósito no meio do conflito, senão ele vai te descarrilhar. Se você ficar ouvindo o diabo, você vai sair daquele que é o destino de Deus sobre a sua vida. O diabo, ele olha para o seu futuro, e ele tem medo do seu destino. Escuta o que eu estou te falando. Mas, em nome de Jesus, meu irmão, nós precisamos nos levantar hoje. Com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é só quando as coisas dão certo, mas quando as coisas dão errado também. Meu irmão, eu tenho fé para tudo. É verdade. Ontem eu cheguei em casa, à noite, não achava o meu colírio. Aí fui lá, revirei o carro e tal, sem falar que colírio é caro. Falei, não acredito. Mas também ia ter que ir até a farmácia comprar outro colírio. Falei, meu Deus do céu. Aí fui no carro, voltei. Fui no carro, voltei. Aí sabe o que eu fiz? Eu orei. Eu falei, Senhor, aonde tivesse colírio, faz ele aparecer para mim, por favor. E eu criei, meu irmão, eu criei. Você não vai acreditar. Eu falei, vou lá no papo de novo. Fui lá, quando eu olhei, ele estava ali, meu irmão. Aí eu voltei assim. O pastor estava bem incrédulo. Aí eu falei assim, aqui ó, Deus colocou lá o colírio pra mim de volta. Aí ela falou assim, mas você tinha olhado direito? Eu falei assim, olha o que eu respondi pra ela, amor, eu prefiro acreditar que foi Deus do que acreditar que foi eu. Cara, Deus, ele quer levar a gente para um outro nível de fé. Então, existem coisas que estão acontecendo na nossa vida, e às vezes a gente não consegue acreditar só porque não deu certo. Você está fazendo um negócio lá e não deu certo. Ah, não deu certo aquilo. Ah, cara, só porque não dá certo, então você duvida. E você achava que você tinha fé. O que Deus disse? O que o diabo disse? Jesus entrou no deserto ou não? Sim ou não? Diga, Jesus entrou no deserto? Cheio do Espírito. E saiu do deserto. Cheio de poder. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim: você entrou nesse deserto. Cheio do Espírito. E você vai sair desse deserto. Cheio de poder. Diga, Deus está te empoderando. Diga, o conflito está trazendo à tona tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Se Ele te conduziu a esse conflito, é porque Ele quer te preparar para triunfar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Oséias, no capítulo 2. Amém. 14. Diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Diga: atraí-la, levá-la ao deserto e falar-lhe com carinho. Sabe, Deus queria falar muitas coisas com a gente, mas às vezes você estava tão ocupado, você estava tão cheio de tantas coisas, que você não conseguia discernir a voz de Deus. Então Ele te leva para o deserto e Ele te atrai para aquele lugar. Você e Ele, e Ele e você. E Ele fala: agora eu vou falar ao coração dele, ao coração dela. Eu não sei você, meu irmão, mas Deus está procurando nessa manhã os Eliezeres, os servos do Senhor que vão olhar para Labão e vão dizer assim: não me detenhas, não me detenhas. Eu não sei qual que é o seu conflito. Eu sei de uma coisa, meu irmão: o diabo quer te tirar do seu destino. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida gerou um conflito no mundo espiritual. Mas você precisa se levantar como Eliezer hoje e falar: Labão, diabo, não me detenhas, não me detenhas, não me detenhas. Eu vou ir até o fim, eu vou ir até o fim, eu vou ir até o fim. Deus, Ele está liberando aumento de unção, aumento de poder. Levante as suas mãos e feche os seus olhos. pensar agora em todas as coisas que estão te ocupando demais, ocupando a sua mente, ocupando os seus sentimentos. Atividades que você está se ocupando delas. Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar da nossa casa. Mas Deus vai começar a te mostrar agora tudo aquilo que está em excesso nesses dias, tudo aquilo que está exagerado, e tudo aquilo que você se ocupa demais para fugir da dor. Não me detenhas. não me detenhas. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou dar luz ao meu destino. Se você quer dizer assim para Deus, sim, Deus, eu quero refinar o meu foco. Eis-me aqui, Deus, eu quero dizer, não me detenhas. Porque eu vou triunfar sobre essa batalha que eu estou vivendo. Se você quer dizer, eu sou Eliezer nessa manhã. Eu quero que você saia do seu lugar para vir aqui na frente através de um ato profético. E eu vou orar por você, por aumento de força. E eu vou orar por você, por aumento de poder. E eu creio, meu irmão, que você chegou para essa batalha cheio do Espírito Santo. Mas você vai sair dessa batalha cheio de poder. Você que está aqui na frente, refine o foco agora. Olhe para Ele, olhe para o Senhor. E eu quero que você comece a lembrar de todas as palavras que estão sobre a sua vida. Palavras proféticas que você já recebeu. Palavras que foram liberadas através das Escrituras. Palavras que Deus falou ao seu coração. Refine o foco. não é por força, nem por violência, é pelo Espírito, diz o Senhor, que agora a palavra que está dentro de você, a força da palavra que está dentro de você, seja ativada agora. Senhor, eu clamo por mais, eu clamo por aumento. Que toda a sua expectativa em homens, em que alguém ore por você, seja removida agora. E toda a sua expectativa seja na palavra. Agora, as palavras liberadas por ele são espírito e vida. Palavras são espírito e vida. Que a vida dentro de você seja agora aumentada. Aumento de força, aumento de poder. Libera o teu espírito agora. Toca, toca, toca. Seja cheio do Espírito Santo agora. Cheio do Espírito Santo agora. Senhor, essa palavra que sai da minha boca, ah, seja guiada pelo teu espírito e no interior. tempo de refinar a forma. Glória a Deus. Você me trouxe.